Luan Santana, Cê Topa, Lucas Luco, Mozão, Maria Cecília Rodolfo, Espalha Amor, são as três mais tocadas da semana. É isso aí, o Central do Sertanejo vai ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da audiência de cada um de vocês, obrigado mesmo, gente. Segunda-feira eu tô de volta, se Deus quiser, aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você o melhor de sertanejão, Central do Sertanejo. É um prazer imenso, tá bom? Bom fim de semana, tudo de bom. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente. Até segunda. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.